Mas cheguei, não me convidaram, mas entrei. Num precipício eu me precipitei. Eu tava cego, agora eu enxerguei. Pro que cês falaram eu caguei. Demorei, mas enxerguei. Em 2016 não dá pra mudar ninguém. Se quiser mudei vocês. Se quiser mudei vocês. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. Cheguei, não me convidaram, mas entrei. Num precipício eu me precipitei. Eu tava cego, agora eu enxerguei. Pro que cês falaram eu caguei. Num abismo eu me abismei. E notei que pelos vagões da vida eu também vaguei. Sem lenço, sem documento, eu fui ao relento e fui. Me perdi e me encontrei dentro de mim mesmo. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. O que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. O que não tem remédio.